tua terra, se não sofres tu e eu. E lá fui, mas doeu. Olá Portugal, meu verdinho gaio, eu vim-me casar e daqui não saio. Olá Portugal, sem saber, eu fiz que não escutei. E lá fui, mas voltei. Olá Portugal, meu verdinho gaio, eu vim-me casar e daqui não saio. Olá Portugal,